Pornóis. FF2. Pornóis. Dobro o joelho e agradeço cada passo que eu trilhei. Quem torceu pelo sucesso tá do lado aqui, eu sei. Quanto tempo pelejei, quantas noites sem dormir. Com as pedras do caminho, meu castelo eu construí. Fui com garra, pensou que eu tava fraco, aí vai vendo. Quando fiquei na minha, eu tava me fortalecendo. Quantas vezes se ouvi rirem do que eu fiz e não deu certo. E eu sempre acreditando, mano, é o certo pelo certo. Fui com fé, levei no peito toda a responsa e quis provar o resultado de toda a cobrança. Minha missão já foi selada nesse mundo desde cedo. A vida em que vivemos não nos permite ter medo. Ei, família, acorda que hoje é o dia da vitória. Entenda que você é o percussor da sua história. Vai lutar, porque o bagulho é doido, então se liga. Quem espera o resultado não sabe o valor da lida. Eu sou das ruas de terra, do lado leste, firmão. Fechei com meus aliados pra não abortar minha missão. Apenas um em cada mil que tem coragem pra fazer virar. Não se acovarda, porque só tem que acreditar. Fé no que é capaz, a gente tem desde que começou. Mesmo que geral que vê a luta nunca acreditou. Faço cada verso como se fosse uma oração. Direciono a Deus apenas com pedido de perdão. Mesmo que a luta seja só por mim, eu não tô só. Busco no meu rap o caminho pro mundo melhor. Foco na missão, força pra prevalecer na fé. Cada pensamento nos motiva a ficar de pé. Só quem acredita sabe o valor da união. É nós por nós, família, tamo junto na missão. F2 Etnia. Nós por nós. F2 Etnia da rua. Nós por nós. Morrer tentando, neguinho, viver assim já não dá. E faz favor, diz pra mim, o que cê espera mudar? Mas certo aqui é o fim, e não tem como escapar. Só vale a pena existir, se por aqui cê lutar. Não mosca não, tio, nem espera acontecer. O jogo aqui é feboso, tem pra quem quer se envolver. Fascinante como puta, diamante e PT. E só uma ilusão, e o mundão arrasta você. Sobrevivi a isso tudo aí, mérito ao gladiador. Confesso que quase caí, o espírito se abalou. Não me iludi, só resisti, confere no meu senhor, o grito ouvi no meu miti. MC Diogo louco, mas também né João, cê vê como é embaçado. Uma parte é uma cebosa, invejosa, atrasalado. Cresce os olhos no corre, não quer ver nós sossegado. Nesse mundo de Judas é isqueiro pra todo lado. Mano, deixa baixo, tô ligado, nem me envolvo. Eu nunca deixei rastro, sempre perito no jogo. A fita dos arolhos no shopping, o cenário louco. Os tomate ganha os pipocos, polícia no pé do morro. Os duendes, pote de ouro, separa o trigo no joio. No corre, sempre disposto, colírio é sangue no olho. Pelo rap eu matei o morro, favela pede socorro. É. Os madeirite guarda gente e não porco. É, DJ Rafa, diretamente de Porto Velho, F2. Diogo Louco, etnia das ruas, é nós por nós. F2 é nós por nós. F2 é nós por nós.